007. Moça do caixa do supermercado, tá se perguntando pra que tanto alto. Não, hoje não vai ter festa lá em casa, é que pra mim isso aqui é farmácia. Na minha compra não tem exceção, é tudo remédio pro meu coração. Sem mais perguntas, moça, colabora, eu nunca senti tanta dor como agora. Eu já tentei denunciar a foto dela com outro sorrindo. Alguém vai ter que apagar, pois é conteúdo abusivo. Moça, eu até fui lá nos anúncios que colam nos postes. Se a vidente ajudar, em 3 dias talvez ela volte. Moça, olha o gerente aí chegando chateado, te perguntando por que o caixa tá parado. A minha história é tão triste de contar, que até o povo aqui da fila eu fiz chorar. Olha o gerente aí chegando chateado, te perguntando por que o caixa tá parado. A minha história é tão triste de contar, que até o povo aqui da fila eu fiz chorar. Banda 007. A foto dela com outro sorrindo. Alguém vai ter que apagar, pois é conteúdo abusivo. Moça, eu até fui lá nos anúncios que colam nos postes. Se a vidente ajudar, em 3 dias talvez ela volte. Chegando chateado, te perguntando por que o caixa tá parado. A minha história é tão triste de contar, que até o povo aqui da fila eu fiz chorar. Olha o gerente aí chegando chateado, te perguntando por que o caixa tá parado. A minha história é tão triste de contar, que até o povo aqui da fila eu fiz chorar.